sábado, bom dia. Aqui é o Avianca Alfa Vitor Bravo, Mach 3. Sua autorização de reboque para o pátio principal, posição número 5. Alfa Vitor Bravo, está autorizado o reboque do pátio 3 até o pátio principal, portal 5. Reporte ao término, mantenha-me, escuta, constante. Ok, senhor, obrigado. Vai precisar pedir autorização para ingressar no pátio 1 ou não? Negativo, pode prosseguir direto já até o portão, ok? Ok, então, obrigado. Juliette Mike, prossiga. Tem o seu plano, qual o horário previsto, por gentileza? 745, ele foi apresentado aqui em Salvador? Ok, eu vou entrar em contato com a AIS, pedir para que seja retransmitido para o Centro Recife. Solicito que o senhor faça o mesmo para ver se consegue agilizar a transmissão, ok? Eu achei no sistema um plano que era para as 11:00. É, deve ter sido feita uma mudança depois, é isso? Ok, agradeço. Salvador Avianca, Alfa Vitor Bravo, já estacionado na posição 5. Obrigado e um bom dia. Ciente Avianca, tenha um bom dia. Siga, Mike, Village Mike. Ok, ciente, ciente. Salve, Salvador, bom dia, o atual cliente Golf do Pátio 3. Prossiga. Yankee Golf, só de autorização para reboque até a ponte número 1 do pátio principal. Alfa Yankee Golf, livre o reboque do pátio 3 até a ponte 1 do pátio principal, mantenha uma escuta constante, reporte ao tempo. Yankee Golf, pátio 3. Então, eu já consegui localizar aqui com a ES está enviando novamente para o centro. Eu já tenho todos os dados, só falta o centro receber para que eu consiga um código transponder. É, o senhor já está pronto para acionar? Qual pátio que se encontra? Bom, vou passar a autorização faltando ainda o transponder e a gente fica aguardando o transponder, ok? Está pronto para a cópia? O Papa Romeo Mike, Juliette Mike, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 430. Decola da cabeceira 17, com curva à direita, para o perfil da subida da El, Leda, transição Motiva. Em Motiva, intercepta Apra Zulu 10 até Bride, após Apra Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano e a coordenação com o centro. O transponder estamos aguardando e o controle em 120.8. Contexto. Mike Juliet, Mike, correto o cotejamento? Está autorizado já o seu acionamento, o transponder deve chegar em instantes. O altímetro agora no 0 ou no 3. Bravo 961, está na ponte número 10. Gente da informação Índia, autorização Galeão. Muro 961, bom dia. Copia o 360 para o Galeão. Prossiga. Muro 961, autorizado para o Galeão, nível de voo 360. A pista em uso é a 10, decola, cola com curva à direita para o perfil da subida da El, Leda, transição Motiva. Em Motiva intercepta a Zulu 10 até a posição ESMAP, após segue conforme a rota do plano e coordenação com o centro. O transponder é o 5422, o controle em 120.8, corteja. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, saiu da El, Leda, Motiva. Bumper Zulu 10 até ESMAP, após conforme a rota. 5422 é o transponder com o controle 1208. Correto, no 961, chame para o acionamento no portão 10. O Papa Romeo Mike, Juliette Mike é o solo. Chegou aqui o transponder, é 5427, ok? Ok, BH, 4 horas e 2 a bordo, tá livre o táxi, chama para ingresso na 17. Mike Fulete Mike, está autorizado o ingresso, chama alinhado e pronto, no 7. Golf, ciente, tenha um bom dia. Rio 5973 voa ITAP, autorizado descida para 2010-2013. pronto, Juliette, Mike, Juliette, Mike. Mike, Juliette, Mike, tá autorizada a decolagem da 17, o vento é calmo no momento. Autorizado. Mike, Juliette Mike decolou aos 2-0, chame o controle em 1-2-0, decimal 8, tenha um bom voo e um bom dia. Ativo 208, muito obrigado, e daqui a pouco estamos de volta aí. Salvador, muito bom dia, Papai Romeu, Mike, Juliette Mike, decolou na Dael, nosso escudo. Bom dia, Mike, Juliette Mike, ascensão 430, sai da Dael, vigilância. Teste livre, ascensão 430, na Dael, Juliette Mike. Seria possível para o Dimote, para o Mike Juliette Mike? Lido inicialmente, Mike. Lido, Juliette Mike. Voa Bonf, desce até o 050. Romulo, bom dia, TAM 3171, informação Índia para Guarulhos. TAM 3171, bom dia, copia o 340 para Guarulhos. Afirmativo. TAM 3171, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, decola na cabeceira 10, com a primeira curva à direita, para o perfil da subida da EL, com transição Motiva. Em Motiva intercepta Afro Zulu 10 até Bridge, Afro Zulu 16 até Belo Horizonte e após segue conforme o plano e a coordenação com o centro. O transponder é o 5430 e o controle em 120.8. Conteja. Autorizado 340 para Guarulhos, vai colocar 10, primeira curva à direita, descida da EL, pós direto Motiva. O Alfa Zulu 10 até Bridge, Alfa Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, foi direto conforme o plano. 5430 transponder, 120.8 controle, na 3171. TAM 3171 apenas confirmando o perfil da subida da EL com transição Motiva. Ele passa por Leda, ok? Então, na prática é da EL, Leda, Motiva. E o transponder 5430, ok? Afirmativo, então fica da EL, Leda, Motiva. 5430, entendido, transponder 3171. Correto, chame para o acionamento. Mike Juliette, Mike, chama agora o Centro Recife, 251, na Alterra 13325. 251, confirma a secundária? 13325. 3325, Centro, Mike Juliette, Mike. E o 5973, autorizado LS, reporta estabilizado. Rio 5973. O Rio 73 chama a torre agora 118-95. 295, obrigado. Bom, 865, 2000 pés, autorizado RS 1013. Salvador, bom dia, Rio 5973, baixar travado. Rio 5973, bom dia, avistado, tá livre o pouso lá 10, o vento é de 300 graus com 2 nós, o altímetro no 0 ou no 3. Ajuste padrão, livre pouso no 0, 5973. Unidas para 3.000 pés, 1013. Como recebe? Voo 35328, autorizado Campina Grande, nível de voo 190. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda para a subida Pucca Transição Caju. Em Caju, prossegue conforme a rota do plano. O transponder é o 5426, o controle em 120.8, Cotejo. 190 para Campina Grande, decolada 10, controle da esquerda, saída Pucca Caju. 5426, transponder, 208, controle. 5328, correto o cotejamento, chama para o acionamento. O 973 no solo aos 33, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Tá via Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador, Rio 973, permanece na sua escuta? Afirmativo, pode permanecer na minha escuta. Azul 4040, bom dia, copia 360 para Confins. Ok, Azul 4040, autorizado para Confins, nível de voo 360. A pista em uso é a 10, decola com curva direita para o perfil da subida da EU Leda, transição Motiva. O transponder, perdão, em Motiva intercepta a presulu 10, segue conforme a rota do plano. O transponder é o 5431 e o controle opera em 120.8. Quanto é isso? Autorizado Campina, 2360, via rota do Pátio 1, 190 pela direita, da EOB da Pátio 1, Azul 4040, chama para posicionamento no portão 3. Coordena com a equipe do solo, tem um cargueiro da Rio taxiando no pátio, assim que ele liberar a retaguarda, tá livre o push, chama para o táxi. O altímetro no 014 agora. 014, tem que o cargueiro do Rio, vamos coordenar o pessoal de solo. Está 3-1, 7-1, inicia de imediato. É, confirmando, inicia de imediato. Afirmativo. Ok, está autorizado o posicionamento no 4, chama para o táxi, o altímetro no 03. Ajustado, chamado para o táxi, 3-1, 7-1. LS, Bono 8, 5, final Torre Santo 18, 9, 5. 18, 9, 5. Bono 7, 5, 9, 2 mil pés, sem restrições, 1014 agora, autorizado LS, 7, 5, 9. Ok, 2 mil pés, sem restrições, 1014, autorizado LS, X-Ray, reporta estabilizado, muito grato, bom, 1, 7, 5, 9. O momento é calmo no momento, altímetro no 014, livre o pouso na 10. Livre pouso no 0014, ou 1865. Por gentileza, reporte o trem checado. Já está checado, ou 1865. NIP 5328 com 61 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, Terna Recife, está pronto para o táxi. 61, 4 e 20 Recife, siga o táxi pelo pátio 1 Índia para o ponto de espera da 10 como número 2 e no ponto de espera troca para 118.95 para decolagem trip. Segue pátio Índia, ponto de espera 118. 3-1-5-1-7-1-154-4-10-Galeão 4-10-1-5-4-Galeão. Viva o táxi à direita, no ponto de espera, troque para 118.95 ou tá 3171. Viva o táxi, ponto de espera 18.95, 3171, obrigado, bom dia. Uno 865 no solo aos 43, ao livrar à direita, chama o solo em 121 decimal 9. Direita, 219, eu vou no 865. Salvador, bom dia, está cargo 6570, vai atingir 1950, informação Juliette. 46570, desce para 2 mil pés, autorizado ILS, foi TAP. 2 mil pés, quando está atingindo, está cargo 6570. São Rio Salvador 5328, ponto de espera pronto. FIP 5328, mantenha a ponto de espera da 10. Mantém. Mantenha agora 118.95 no 759. 118.95, obrigado, até a decolagem. Salvador, muito bom dia, voo no 759, baixado checado, pista 10 aviso. Voo no 759, bom dia, avistado, vento é norte, com 2 nós, e o QNH no 0 no 4, livre o pouso na 10. Ok, livre pouso, pista 10, voo 10 759. 2, Salvador, bom dia. dia, tá 3171 no ponto de espera, pronto, dá 1-0 visual na final. Tá 3171 após o pouso do Boeing da Gol ali, mantém 1-0. Após o pouso, aliás, mantém 1-0, 3171. Acionamento Azul 40, portão 3. Azul 4040, coordene com a equipe de solo após o estacionamento do Gol à sua esquerda. Autorizado, puxa para o táxi. Sim, Golo 759, no solo aos 49, ao livrar à direita, chama o solo em 1-2-1-2-9. Direito 2-9. 93-4-10-14. Já 3171, o vento é calmo, altímetro no 0-1-4, autorizada a decolagem da 1-0. Autorizada a decolagem da 1-0, 3-1-7-1. Flip 5328 após a rolagem do TAM, ali mantém a 1-0. Após o TAM, ali mantém na 1-0. 2-2. 9-0. Bom dia, desce para 2000, para 2014. Problema. 3-1-7-1, 71 decolou aos 50, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 3171 decolou, Dael, na 340. Bom dia, 71, sabe 340, voa Dael. Direto da Dael, 340, 3171, bom dia. IP5328, vento variável com dois nós, o altímetro no 0 no 4, livre a decolagem da 10. E decolagem 5322. Salve Salvador, bom dia, 3514. Trip 5514, copia 190 para Aracaju. Autorizado, para Aracaju, nível de voo 190. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, para o perfil da subida Puca, transição Caju. Confirmando é Puca, Jambo, Caju. O transponder é 5446, controle em 120, decimal 8, cotejo. Autorizado 90, Aracaju, decolando...